Salve, salve DF, Japão, Viela 17. Salve Black, salve Goiânia. Subindo, desce o morro, mostra a cara. O rap bate forte aqui na caixa e não para. Avisa pros gadinhos, Black Cia tá na casa. Joga a Vera. O Black tá no corre e não para. Passando a letra pros pivetes. Colado com o Japão do Viela 17. Família GOG, mó respeito a mil. No Centro-Oeste e em todo o Brasil. O rap rola aqui do outro lado do morro. A festa tá na paz, aqui com o nosso povo. Na favela tá no muro e nas pistas. O talento do moleque no grafite. O playboy vem pra cá, tira foto e põe na tela. A arte do neguinho da favela. É desse jeito que nós luta pra manter o respeito. O rap nacional na humildade, bom exemplo. Eu canto na igreja, mas também canto no gueto. Dindim pros meus irmãos que também tão no conceito. De rolê na favela, o moleque considera. Mostra que Jesus tá do meu lado e manda nela. Lutar e trabalhar, seu futuro conquistar. Tem que saber chegar para não desanimar. Cantar um rap bom, mó função representar. Pros becos e vielas aqui da Zona Sul é nós que tá. Sem negativismo, família Black Cia, liberdade de expressão. Tamo junto lado a lado, tá formada a união. É nós, oh, é nós que tá. A firma é desse jeito, liga nós só chegar. É nós. É nós que tá. A firma é desse jeito, liga nós só chegar. Junta mais, vem que vem, só colar, mostra a cara. Mete o pé, liga nós, vai jogar causada. Espírito guerreiro, imortal na favela. Maluco com destaque, se confunde, vai nela. Vai rodar, vacilão, sem conceito na banda. Falador, viciado pro vizinho desanda. Seguindo o bonde louco, sem justiça na rima. Afastou, tem que ela afirma. Sou guerreiro de rolê, só o pivete que gruda. O mais corriqueiro, toma lá, que figura. No canto destacado, vira a gota do mar. Se pá, vira um furacão ligeiro, é só enquadrar. Não escolho, não pretendo coletar inimigo. No hall pra society, sou poeta bandido. Intimo a ralé, boto na pista pra jogo. Caridão. Muita grana, choque em pote de ouro. Eu sei que pã, esconde nessa batalha. Bastão pro reitor, eu firmo o rei dos canalha. Dá um choque no parceiro, bota em cheque a favela. Assim é tudo nosso, muita paz, barulho e trégua. De sapatilha, luva branca, vem de moque bandido. Favela no ar, maluco bom e distinto. Levanta a cabeça, joga fora a poeira. Acorda a barreta, dá um grau nessa peita. A letra já foi dada, olha só comunidade. O rap bate forte na ginga, maldade. Batidão, o que liga, tudo nosso é a firma. A regra é Viela 17, é nós que liga. É nós, oh, é nós, é nós que tá. A firma é desse jeito, liga nós só chegar. É nós, oh, é nós, é nós que tá. A firma é desse jeito, liga nós só chegar. É nós, oh, é nós, é nós que tá. A firma é desse jeito, liga nós só chegar. É nós, oh, é nós, é nós que tá. A firma é desse jeito, liga nós só chegar. Japão, Viela 17, é nós que tá. Black Cia, Goiânia, é nós que tá. A firma é desse jeito, liga, nós só chegar.